O teito é de pedra, de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as penestras, as olladas, son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra, e eu, morrendo nesta longa noite de pedra.